Então, amados, quero dizer que temos tempo agora para compartilhar a palavra, o Espírito Santo que preside o encontro. Então, se você tem um texto, então o tema hoje é esse, a volta do Senhor. Depois tem uma palavra especial também que Oswaldo vai trazer para nós, para concluir, na conclusão. Mas nós vamos começar com essa parte da volta do Senhor. Então, está aberto aqui o microfone aqui para a igreja. Boa noite, queridos. Mateus 24, 27 a 30, que diz assim, vamos repetir. Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra até no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Depois continua ali no 29, logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Esse texto aqui está repetindo o que fala em Daniel. Daniel 7, 13. Acho que é 13. E eu estava olhando nas minhas visões da noite e eis que vinha com as nuvens do céu um como filho do homem e dirigiu-se ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem, o seu domínio e domínio eterno que não passará e o seu reino jamais será destruído. Sempre quando eu penso sobre a vinda de Cristo, eu sempre reporto que a vinda de Cristo será semelhante como um ladrão quando ele vem tomar por assalto. Ninguém espera o ladrão, mas todo mundo sabe que o ladrão existe. E assim vai ser Jesus quando ele vier buscar a igreja dele, e nós fazemos parte, por graça e misericórdia, dessa igreja dele. Eu estava falando com o Ismael logo que vim para cá, e lembrei do Ismael algo que aconteceu na semana passada com o testemunho do Valdemar. Quantos aqui conheciam o Valdemar que estava entre nós? Pai do Marcelão, o João está lembrando aqui. O Valdemar, ele era uma pessoa extremamente carinhosa, quem o conhecia, quem tinha contato com ele no dia a dia. E ele, nos últimos dias, na segunda-feira que antecedeu o óbito do Valdemar, ele dizia, Jesus é lindo. E quem estava na cerimônia ali na quinta-feira lembra disso, né? A Raquel, eu lembro que te vi lá, Raquel. E se falava sobre aqueles últimos momentos, e ele dizia, Jesus é lindo, Jesus é lindo. E ele tinha muita dor, ele estava num processo bastante, com muita dificuldade. E ele falava isso e abria um sorriso. E a última expressão dele, na quarta-feira, minutos antes do óbito, ele levantou as mãos para o céu e disse com um semblante muito tranquilo, eu estou pronto. E aí eu começo a entender algumas coisas, né? Porque a gente não consegue visualizar como é que vai ser a vinda de Cristo. Mas uma situação assim é um motivo para que a gente pare e dê uma pensada sobre esse assunto. Certamente o Valdemar ali estava enxergando Jesus. Ele estava vendo Jesus vir em meio de nuvens com muito poder e muita glória. E essa palavra eu quero trazer para animar a todos nós, né? Para que a gente tenha essa mesma expectativa da vinda de Cristo. Nós não sabemos quando é. Na semana anterior ao óbito do Valdemar, nós tivemos o óbito de... Renato. E tem um irmão que se reúne ali na nossa casa, o Frederico, que ia todas as semanas, ele ia duas vezes por semana, estava junto com o Renato e com a Terezinha e orar com eles. E ele esteve com ele no dia do óbito também. E ele disse para o Frederico, E para a Terezinha: Terezinha, chama a enfermeira, eu quero que ela faça a minha barba porque eu quero estar bonito para encontrar com Jesus. Esses dois exemplos, eles são só para nos animar, né? Porque o nosso dia do encontro com o Senhor vai ser um dia inigualável. Ninguém tem ideia de como vai ser a volta do Filho. E o Filho vai voltar para todos, todos nós. E nós precisamos estar prontos para esse dia. Amém? Os irmãos abrissem em Apocalipse 19. Apocalipse 19, verso 11 ao verso 16. Esse é um dos textos mais fortes que eu... Um dos textos mais fortes na Escritura sobre a vinda de Jesus. Diz assim: vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chamas de fogo, na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiu-nos os exércitos que é no céu, montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com um cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Esse texto eu queria compartilhar rapidinho com os irmãos, que eu, há uns 15 anos, 20 anos atrás, eu me mudei, fui morar do lado de uma casa de uma feiticeira, parede com parede, uma casa germinada. E essa mulher, ela tinha, a vizinhança toda tinha muito medo dela, porque ela praguejava todo mundo, andava de preto e dizia que ia fazer batuque para todo mundo, para os sete caveiras, sete não sei o quê. Todo mundo tinha medo, ela fazia escândalos na vizinhança. O morador da casa não conseguiu tirar, ela não pagava aluguel, estava um troço assim. Às vezes Deus nos coloca nos lugares assim, a gente pensa que, pô, por que que Deus foi me botar logo ali naquele lugar? Não tinha um lugar melhor? Qual é o melhor lugar para a luz estar, se não no meio das trevas? E eu comecei a aprender que Deus faz isso com nós naquele dia, depois daquele dia. Essa mulher era um problema muito sério. E a gente começou orando para que Deus tirasse ela dali. Minha oração era que Deus manda essa mulher embora daqui, Senhor. Manda um irmão para vir morar aqui do lado da minha casa, Senhor. Orei muito tempo assim, Deus foi mudando a minha oração. Disse: Jerônimo, quem sabe tu muda agora, começa a orar pela vida dessa mulher, para que essa mulher conheça Jesus. E eu comecei a orar para ela conhecer Jesus. Mas naqueles dias que ela estava fazendo aquelas obras lá, eu lia esse texto no meu quarto, que era contigo ao quarto dela, será contigo numa parede, com parede. Eu li esse texto, não em voz alta assim para ninguém ouvir, mas Satanás ouvia. Eu li esse texto, mas com muita fé. Digo: Satanás, tu vai ouvir agora a tua derrota. Eu me lembro que a Valnice Bilhomes uma vez esteve aqui em Porto Alegre e disse que a gente combatia muito o demônio com a palavra, né? E esse era um dos textos que Satanás não gosta de ouvir. E eu chegava ali e falava: vi o céu aberto. E eis um cavalo branco, que começava toda semana orando, para finalizar a história. Essa mulher, ela teve um câncer no útero e teve no hospital internado, e nós começamos a interceder, eu e a Janete, a orar por ela, para que o Senhor salvasse a vida dela. Ela tinha dois filhos, tinha uma mãe que morava com ela e mais uma irmã. A filha se converteu, casou com um rapaz de uma igreja, não é da nossa aqui. A mãe começou a ir na igreja, a irmã começou a ir na igreja, e um dia ela bateu no nosso portão e pediu oração para nós. Pediu para nós orar por ela. Ela tinha saído do hospital, que ela tinha tirado o útero, e estava muito convalescente. O nome dela era Vanessi, e nós chamamos ela e começamos a orar pela Vanessi, ela se recuperou. E depois a última notícia que a gente soube deles, que eles se mudaram dali, o proprietário da casa conseguiu tirá-la da casa. Conseguiu alugar para outro casal. Aí depois disso, Deus me tirou dali. Parece que Deus tinha um negócio assim, enquanto tu não fizer o que eu estou te mandando, eu não te tiro daí. Aí eu fui morar numa casa lá embaixo, mas e do lado da casa de um irmão. Agora tem um irmão. Então Deus faz coisas maravilhosas. Mas esse texto é um texto assim, amados. Muito forte. Muito forte. Glória a Jesus. 2 Timóteo 4:8. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Acho que nós temos que, segundo esse texto, ter essa expectativa, esse desejo, né? Até lembrei daquele cântico, ansioso, espero, um tempo mudar para confiante, mas o ansioso está num sentido de uma expectativa grande, um grande desejo, aquilo que eu almejo muito, alguns ao mesmo casamento, outros um filho, outros uma casa, mas é mais do que tudo isso, né? E se nós almejamos uma vida santa, nós almejamos uma vida profunda com Deus, é essa ânsia, é essa expectativa da vinda de Cristo. Então, que nós possamos entender isso. E os sinais já têm aparecido da sua vinda. Ele realmente virá como um ladrão. Mas a palavra nos fala que terão sinais. E nós temos que estar na expectativa. Muitas vezes nós vemos na televisão, nos jornais, situações, projetos, coisas que nos assustam. E aí nós queremos, não, mas isso não pode acontecer. Mas é porque temos pouca revelação da vinda de Cristo. Muitas dessas coisas, não que devemos nos acomodar, mas discernir que são sinais da vinda de Cristo. E a nossa expectativa tem que ser uma alegria, porque próximo vem o nosso Senhor. Então, o reto juiz que nos dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Então, que nós possamos buscar amar a vinda de Cristo, não temendo, não querendo retardar, mas estar preparados para a vinda do nosso Deus. Amém. Quando você falou que ficava aberto para falar sobre a volta de Jesus, o Senhor em seguida me lembrou de um versículo. Digo, mas Senhor, o que tem a ver? Aí eu fui para a palavra. Em João 14, 2, disse, na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. A promessa de que ele está lá, preparando morada para cada um de nós. Aleluia. Amém? Eu fico pensando que ele está tendo bastante trabalho, né? Imagina quantas ainda vão se converter e quantas casinhas ainda que o Senhor vai fazer. Por isso que ele não veio ainda. Né? Amém. Eu costumo dizer que é o condomínio celestial. Hoje em dia está na moda o condomínio, né? Condomínio fechado. Lá vai ser um condomínio fechado. Vai ter muralhas. E só entra pelas portas. E olha, quem não tem casa própria ainda, não se preocupe. Já tem lá, tá? As mansões celestiais. Eu lembro de um cântico antigo que dizia, belas mansões de aspecto real, Quando os portais para mim se abrirá? Quando irei e verei o teu eterno esplendor? Belas mansões. Tem uma mulher que Siegfried conheceu, que ressuscitou, e ela disse que, como Paulo, né, foi o corpo fora do corpo, mas ela disse que viu o céu. Ela estava morta não por 5 minutos, por horas, e oraram pela ressurreição dela, ela ressuscitou. Essa mulher orou pelo Kiko, né, e o Kiko continua ainda seu estado tranquilo aí. Mas ela diz que quando vai dar testemunho, ela pede que leva nos lugares que tem as casas mais bonitas na cidade. E ela vai lá e olha, diz, não é igual. Por mais bonito, né? Eu, de vez em quando, vou em algum condomínio fechado, bonito, todo, falo, ah, lá no céu é mais bonito ainda. ela disse que não conseguiu achar nenhum lugar. Diz que outra coisa que impressionou ela era a luz. Diz que o sol do meio-dia parece penumbra, que a luz lá era muito maior. Mas não era uma luz que ofendia os olhos, diz que era uma luz agradável. Uma luz agradável. Mas o Senhor disse que falou com ela, filha, você tem que voltar. Ah, depois de ver o céu, né? Por isso que Paulo disse, melhor é partir, né? Depois que ele viu, ele disse, melhor é estar com o Senhor. Mas ela falou, Senhor, posso pedir 2 coisas? Fala, filha. Olha, eu não queria mais te ofender com o pecado te ofende, eu não quero te ofender com o pecado. E quero certeza que eu vou voltar para cá, né? Agora que eu vi, o Senhor falou, está bem. E esta, eu não sei ainda se ela está viva, eu creio que sim, mas esta mulher conta desses lugares celestiais. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai tem muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou preparar o lugar. E quando eu for e preparar o lugar, eu voltarei e vos receberei, para que onde eu estou, estejais vós também. Aleluia. Glória a Deus. Continua aberto aqui o microfone. Meus queridos, eu vou dispensar o microfone, porque eu falo um pouquinho baixo. É uma característica natural do Melo. Eu sei que não está tendo dificuldade aí para ninguém me ouvir. Eu estou sendo até educado. Eu queria compartilhar um texto em Romanos, mas eu quero começar em Tito. Isso é um texto de Tito que... quando chegar o dia da minha lápide, eu queria que estivesse lá. Quero que esteja lá. Daqui a uns 50 anos ainda vocês vão estar me aguentando. Tito 1. Vocês desculpem alguma coisa aqui, achar o texto, mas a idade já pesa nos óculos, que eu comecei o processo de troca. E eu ainda vim com a Bíblia de letra pequenas. Vai ajudar. Obrigado, colega de letra grande. Vocês viram? Ele fica ali quietinho, mas ele já usa a letra grande. Meus queridos, é a primeira vez que eu venho aqui de púlpito. E eu não quero ser nem mais, nem menos dos que me antecederam. Que a palavra não é minha, do Senhor. Vamos ver lá o que está escrito. Está falando dessa esperança, da esperança de estar eternamente com Jesus. Na esperança, ou seja, eu vivo a esperança. Ele já começa afirmando, Paulo escrevendo a Tito, verdadeiro filho na fé, ele começa afirmando, na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. Na esperança da vida eterna, que o Deus, ou seja, o único Deus que não mente, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Ou seja, antes de Deus criar tudo, lá na eternidade, Ele criou a esperança na vida eterna. Amém? Vocês entenderam isso aqui, gente? Essa é a nossa esperança. É dessa esperança que nós levamos uns aos outros e a outros que não têm essa esperança. Agora eu quero encerrar, e eu não estou aqui para agradar ou decepcionar, não pensem que é Romanos 8, 31, mas vamos abrir em Romanos 8. E eu preciso aí que... Vou pedir aqui duas testemunhas do presbitério para me ajudar. Vamos fazer um joguinho de contar. Vai aparecer uma palavrinha aqui que está ligada à esperança. Por favor, meus irmãos, vamos botar os olhinhos de novo ali. Vou começar no 31. Só para mexer com vocês, só são 9 versos. Todo mundo aí de olho na vitamina P? Vitamina P é a palavra segundo o meu primeiro discipulador, irmão dele. Moacir, só você está assim porque você não está tomando a vitamina P, meu. Você está raquítico. Então vamos lá. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Ainda não é aí. Daqui a pouco eu dou outro grito maior. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus, se é Deus quem os justifica, quem os condenará? É Cristo Jesus, quem morreu antes que ressuscitou, o qual está à direita de Deus, e também intercede por todos nós. Agora, meus irmãos, eu vou encerrar em mais 5 versos. Mas, por favor, vejam a riqueza desse texto que está ligado na esperança que temos em Jesus Cristo. Quem nos separará? Ele pergunta. Quem nos separará do amor de Cristo? Aí ele responde, ou ele sugere a resposta. Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Tudo isso Paulo tinha passado. Exemplo vivo. E a gente com qualquer queimadurazinha como essa já está, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus. Quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, angústia, perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, a espada. Ele já estava acostumado com tudo isso. Fazia parte do currículo. Aí ele segue. Como está escrito, afirmando lá, no Velho Testamento. Por amor a ti, somos entregues à morte todo dia, fomos considerados como ovelhas para o matador. Aí vem uma coisinha fantástica aqui, uma coisinha que tem professor de português que eu não quero passar por vergonha. Se eu tiver errado, me perdoe, me corrija em amor. A interjeição em, não, a interjeição nem, mas vamos antes em todas essas coisas. Somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. E agora, encerrando 38 e 39, é onde particularmente eu digo que é o delírio de Paulo. E ele diz, porque eu estou bem certo, ou seja, ele afirma categoricamente. Ele está falando isso, não sou eu. Porque eu estou bem certo. Agora contem comigo quantas vezes aparece a interjeição de negação, nem. Por favor. Porque eu estou bem certo. De quê? Nem morte. Ele já começa eliminando o maior inimigo do homem, nem vida, o maior prazer do homem, viver. Nem os anjos, fomos feitos um pouco menores do que anjos. Nem os principados, já deu uma catucada lá no imperador. Nem as coisas do presente, perseguição. Nem do porvir. Nem poderes, catucou o imperador de novo, que ele tinha apelado para ser julgado e para estar à presença do imperador. Nem altura, de novo no Império Romano. Nem profundidade, calabouço de onde ele estava vindo. Nem qualquer outra criatura nos separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada nos separa. Por 10 vezes em 2 versículos, ele coloca a interjeição de negação. Nem nada nos separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Por isso temos a esperança da vida eterna do Deus que não pode mentir. Amém? Já ia me apropriando da Bíblia, rapaz. Era uma boa. Gostaria só de ler 2 textos bem rapidinhos. O primeiro está em 2 Pedro 3, 9. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. E o segundo texto está em Apocalipse 22, 20. Aquele que dá testemunho destas coisas diz, certamente venho sem demora. Amém, vem Senhor Jesus. Todo mundo com frio? Tem alguém nos visitando hoje à noite? Alguém nos visitando pela primeira vez? Ah, o casal ali atrás? Só ele. Tá bem. Bem-vindo, querido. Como é o seu nome? Antônio? O Senhor te abençoe em nome de Jesus. Uma alegria de nós podermos compartilhar as Escrituras, e oramos para que em nome de Jesus, a vida plena do Senhor Jesus, o Antônio também, continue desfrutando, em nome de Jesus, e todos que estão aqui possam compreender o tamanho amor do que o Senhor tem nos amado e o propósito dele para as nossas vidas. Eu estava meditando exatamente nesses 2 últimos versículos que o Senhor Melo compartilhou, de Romanos 8, 38 e 39. E antes ali no versículo 35, quando fala de tribulação, de angústia, de dificuldades, né, que Paulo passou. Nós sabemos que todos nós, em um certo momento das nossas vidas, nós passamos por alguma dificuldade ou por uma enfermidade. Pensamos e mencionamos o nome do nosso amado Valdemar, que faleceu. É claro que, glórias ao Senhor Jesus, o Valdemar estava em Cristo e ele pôde ver Cristo e ele pôde ter a plena certeza que ele iria viver eternamente com o Senhor Jesus. Mas nós sabemos que nos últimos dias que precede a volta do Senhor Jesus, tem muitos que ainda precisam ouvir do Senhor Jesus. Tem muitos ainda que precisam se converter, que Tem muitos ainda que precisam reconhecer que estão independentes de Deus. Que mesmo crendo no Senhor Jesus, mas o Senhor Jesus não é o governo da vida. E pensando nisso, pensando na volta do Senhor Jesus, eu lembro que Paulo, ele conseguiu afirmar com toda força o que ele afirmou em Romanos 8, 38 e 39, porque ele tinha o governo do Senhor Jesus sobre a vida dele. As Escrituras dizem em Mateus capítulo 24, que nós lemos alguns versículos já, e eu estava pensando em Romanos 8 sobre tribulação, dificuldades, fome, peste, nudez, e eu lembrei que o Senhor Jesus estava com os discípulos, aí os discípulos chegaram para ele e falou assim: Senhor, quando isso vai acontecer? E isso, há mais ou menos 2000 anos atrás, o Senhor Jesus começa a ensinar os discípulos e começa a explicar para eles quando essas coisas iriam acontecer. E eu gostaria que nós pudéssemos meditar um pouquinho juntos, em nome de Jesus. 24, capítulo 24 e versículo 4. Então Jesus respondeu aos discípulos. Mateus 24, versículo 3, vou esperar todos abrirem, todos olharem o texto. Todos abriram? Aqueles que abriram diz, glória a Deus. Os que não abriram ainda fala, misericórdia. Estamos esperando um pouquinho. Então vamos colocar os nossos olhos ali nas Escrituras. E o Senhor Jesus respondeu aos discípulos sobre quando iria suceder todas aquelas coisas e qual era o sinal que haverá da vinda, da consumação dos séculos ou da vinda do Senhor Jesus. E Jesus, ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane. Que não haja engano no seu coração, porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Nós estamos vendo isso em todos os noticiários, frequentemente, acontecendo em todas as partes do mundo. É Chile, é Japão, Islândia. Nós estamos vendo isso hoje acontecer. Vários lugares com pobrezas extremas, muitas pessoas morrendo de fome. Porém, versículo 8, porém tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados. Vocês vão passar tribulações, dificuldades e vos matarão. Aqui no Brasil nós ainda não escutamos que uma pessoa morreu porque crê no Senhor Jesus. Mas vocês lembram os irmãos de Imberé, de Guiné-Bissau? Quem lembra do Jorge, de toda a turma ali? Eles, nesse exato momento, eles estão enfrentando perseguição dos muçulmanos de Guiné-Bissau e irmãos convertidos de Guiné-Bissau estão sendo amarrados com cordão de nylon, cortando os seus pulsos por causa do nome do Senhor Jesus. Então isso pode não estar acontecendo aqui perto de nós, mas tem irmãos nossos que conhecemos que estão enfrentando isso. e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Quantos de nós, quando nós olhamos a televisão, olhamos jornais, e nós olhamos morte, pai matando filho, nós nem passa como nós não nos apercebemos mais, não damos tanto valor. Lembra das enchentes do Rio de Janeiro que aconteceram há 5, 6 meses atrás, que morreram muita gente? Foi uma catástrofe para nós, para o Brasil, mas passaram os tempos, nós não lembramos mais. O que, que eu quero dizer com isso? Infelizmente, porque o pecado está se multiplicando, o amor das pessoas, um pelas outras, já se esfriaram há muito tempo, e especialmente o amor das pessoas para com Deus tem se esfriado a cada dia mais. Porque pergunta, aonde está esse Deus que criou todas essas coisas e por que permite acontecer isso? Mas o que mais me chama a atenção é que mesmo dentro da igreja, muitas vezes o amor tem se esfriado. O amor por Jesus. A seriedade por Jesus. A santidade por Jesus. O se afastar do pecado por Jesus. Não porque vai ter consequência, mas porque nós amamos o Senhor Jesus. Nos santificamos por causa do Senhor Jesus. Nós não nos santificamos para nós irmos para o céu. Nós nos santificamos porque existe um Senhor que governa as nossas vidas. E nós queremos amá-lo. E nós queremos honrá-lo. E nós queremos obedecê-lo. É por isso que nós nos santificamos. O Senhor Jesus mesmo, que era o Senhor, ele diz nas Escrituras que ele se santificava por causa dos discípulos. Nós somos chamados, nós estamos vivendo os últimos dias. Nós estamos sendo chamados para nós sermos radicais, sim, por Jesus. Porque só sendo radical por Jesus, amando Jesus, se santificando ao Senhor Jesus, fugindo do pecado, do mundo e de tudo que contamina um homem, e nos achegando a cada dia mais ao Senhor Jesus, é que nós vamos viver com Ele eternamente. Os dias são maus e nós precisamos nos santificar. E o último texto que eu estava lembrando, muitas vezes nós passamos por dificuldades, nós desanimamos, muitas vezes nós estamos com dificuldade ou de trabalho, ou de moradia, ou de enfermidade. E muitas vezes nós desanimamos. Mas essa leve e momentânea tribulação que nós podemos passar não dá para se comparar com o peso de glória, com a vida de glória, com a presença do Senhor, que nós vamos viver junto com Ele eternamente. O Senhor está nos chamando, amados. Aqueles que ainda não se converteram, como está escrito em João capítulo 1, que todos aqueles quanto receberam ao Senhor Jesus, Deus deu poder para serem feitos filhos de Deus. Então aqueles que ainda não recebeu ao Senhor Jesus como Senhor e governo na vida, em nome de Jesus, faça hoje. Aqueles que estão desanimados entre nós queremos orar juntos com vocês, para que o Senhor possa, se cometer o pecado, o Senhor vai perdoar. Se há enfermidade, o Senhor vai curar. se tem dificuldades que estão enfrentando, o Senhor vai suprir a necessidade. Mas em nome de Jesus, que nenhuma dessas coisas seja motivo para que você não esteja completamente rendido debaixo do governo do Senhor Jesus Cristo. Porque o Senhor está voltando. Em Mateus 11, amém? Vamos dar resposta juntos para o Senhor Jesus. Mateus 11 é um texto que nós conhecemos bastante. Mas eu quero profetizar nessa noite em nome de Jesus. Se há pessoas que estão aqui esta noite, que está cansada, que está sobrecarregada, o Senhor Jesus quer te aliviar. Quer que você saia daqui hoje à noite transformado, em nome de Jesus, com um novo coração, restaurado e renovado, em nome de Jesus. No versículo 28 diz, Mateus 11, versículo 28. Vinde a mim todos os que estais cansados. Então, quando nós estamos cansados, se nós pararmos para nós olharmos para nós mesmos, quando nós estamos cansados, e nós, em vez de nós irmos ao Senhor Jesus, nós começarmos a murmurar, o cansaço e o peso vai tomar conta de nós. E aí vem um desânimo. Mas o Senhor nos chama, se nós estamos cansados e sobrecarregados, nós precisamos ir a Ele. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E achareis descanso para a vossa alma. Todas as situações que passamos, elas passam primeiro no nosso âmbito da nossa alma. E se a nossa alma se agita por causa dos problemas e nós não vamos até o Senhor Jesus, nós vamos ficar sobrecarregados, cansados e desanimados. Mas se nós vamos até o Senhor Jesus para todas as situações, nós vamos aprender do Senhor Jesus porque Ele é manso e Ele é humilde. Nós vamos achar descanso para as nossas almas no Senhor Jesus. Versículo 30, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Essa palavra que fala de jugo suave, aqui no grego, uma ajuda, aqui está falando sobre um jugo que é agradável, que é confortável, que é adequado e que é aproveitável. Muitas vezes a primeira coisa que nós, quando estamos necessitados de alguma coisa, um simples exemplo, até eu mesmo, algumas vezes, estamos com dor de cabeça, ou você tem um Tylenol, você tem um remédio para dor, e nós automaticamente buscamos algo natural. Não é que é errado. Mas nós podemos exercer a nossa fé. Quando nós tivermos uma dor ou o que for, nós nos recorrermos ao Senhor Jesus primeiro. Irmos a Ele primeiro. E crer que o Senhor tem a resposta para tudo o que necessitamos. Se nós podemos exercitar nas coisas pequenas, e nós podemos ver a nossa fé funcionando, e o Senhor tendo misericórdia respondendo a nossa oração, é certo que quando enfrentarmos uma situação mais difícil, também no exercício da fé, que nós podemos ir até o Senhor Jesus, o Senhor também vai responder a nossa oração. Eu quero abençoar a vida de vocês, abençoar as nossas vidas. Nós vivemos em dias maus, tem muita gente deixando a fé, tem muita gente preferindo o mundo do que a vida com Deus. Talvez se eu perguntar aqui, quantos de vocês conhecem alguém que deixou o Senhor Jesus nesse último ano? Acho que várias pessoas vão levantar as mãos. Por quê? Porque se o diabo pode minar o coração de alguém em uma coisa bem pequenininha, e se aquela coisa pequenininha não for resolvida, confessado e deixado e orado para que o Senhor volte a ser Senhor de tudo, aquele pequenininho é como um furo no barco, pode se tornar grande e o barco afunda. É tempo de nós vigiarmos. É tempo de nós irmos ao Senhor Jesus. É tempo de aprender a viver em santidade com o Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus está voltando. Tanto nas coisas naturais, nas dificuldades naturais do homem, como também nas dificuldades espirituais que não consegue ou fazer isso, consegue fazer aquilo, eu quero animar cada um de nós para nós virmos ao Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele morreu na cruz do Calvário e ele levou sobre si todos os nossos pecados e todas as nossas enfermidades. Ele tem a resposta para tudo em nossas vidas. E ele ressuscitou, está vivo para nos dar vida e vida com abundância. Em nome de Jesus. Algum tempo atrás, os jovens convidaram alguns pastores para vir aqui dar testemunho da sua vida nos sábados. E agora o Telmo resolveu colocar uma página no boletim, né? Conhecendo nossos pastores, e começou com os mais velhos para os mais novos. E com isso me dedurou, que eu estou na ordem dos mais velhos, estou em quarto lugar. Moisés, Erasmo, Telmo, depois já estou ali. Depois, não é Rogério, né? Depois João Nelson, Otcar, Moacir, Ion. E nesse mês, então, tem uma folha ali com meu testemunho. Quem não leu ainda, leia, é muito importante. Eu ainda vou escrever uma biografia minha, assim, com 5 tomos, né? Não, brincadeira. Mas eu estava lembrando disso porque ali eu falo que me converti com 13 anos e eu me lembro que naquele dia tinha um armênio pregando. Samuel Doctorian, ele nasceu na Palestina e ele pregou sobre Jesus. Eu já tinha ouvido de Jesus, mas naquele dia a mensagem tocou no meu coração. Ele disse, quem quiser pode falar comigo depois. Eu fui depois lá e eu perdi a voz, eu fiquei com uns 30 minutos sem conseguir falar, não saía a voz. Mas quando eu pude falar, eu disse, eu quero ser cristão e não consigo, com 13 anos. E aí aquele irmão ministrou para mim, sobre Jesus, e depois perguntou se eu cria nele, eu disse que sim. E ele disse, então me mostrou um versículo, disse, eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo, que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Aleluia. Eu sei em quem tenho crido. Estou bem certo que é poderoso para guardar meu depósito.